Ascolti. Aprovo, proceda. Autorizado Natal, o nível 370, via pêndulo 1-0 até o destino. A decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Puka, transição Zipar. O controle 120 decimal 8. Acione 5445. Seja autorizado Natal, nível 370, Rota Pantano, pêndulo 1-0. Decolagem da 1-0, curva esquerda, Puka, transição Zipar. 1208.2445. Correto, o voo 905, chame pronto, no portão 1. Alias Economy confirm, we are clear to fly to KUVR Alpha Romeo Uniform. That's correct, sir, Alpha Romeo Uniform, sir. Clear to Alpha Romeo Uniform, you are totally Alias Economy. Charlie Alpha Echo November, contact Knowledge Center, frequency 125.45, if unable 126.85. Have a nice day. Switch and over system 125.45, backup 126.85. Thank you, so long. 714. 714, livre pouso. Pista no 0, vento 090 graus com 05 nós. Livre pouso, 4, solo 50, à direita, solo 219, boa noite. Direita 219, boa noite, bom, 714. Solo Salvador, boa noite, gol no 714. Boa noite, gol no 714. Livre o táxi via Alfa Juliette, o portão 02. Livre táxi Alfa Juliette, portão 02, 714. Boa noite, web 899, identifique, vem na porra de Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 095, informe o localizador. Leite, Sheila da Mari, desça para o nível 050. Gente, o voo 805, assim que o banco da companhia parque à sua esquerda no gate 2, está autorizado e chama táxi. Bono 3600, identifique, chega da Mari, desça para o nível 060. Salvador 3891, boa noite. Boa noite, 3891, altímetro 10 no 5, tá baixado travado. Sim, irmão. Repouso, pistão no 0, vento 090 graus com 09 nós, tá 3891. Repouso, Alô, tio Chanel 6258, identifique, desça para o nível 070 na chegada mais. Alô, tio Contact Golo 805, 86 a bordo, 2 horas e 40, Alterna Marcial. Tenente, Golo 805, táxi à direita, ponto de espera da 10895, a torre, boa viagem. Táxi à direita, ponto de espera da 1895, cuidado. Tá 3891, livre o táxi via Alfa e chame a da Juliette. Via Alfa, mas é bom. Torre Salvador, boa noite, 05, posso te esperar no 04. 05, boa noite, está livre ainda, falar da pista no 0, vento 090 graus com 8 nós. Alta ligada, já tinha falado no 0, com 8 nós. Botão 3891, só para informação, mantenha a posição antes da Juliette. Temos aí um Airbus da companhia que está ocupando o seu o gate, que o senhor vai parquear o 08. O tráfego vai ser rebocado, porém o senhor terá prioridade para ingressar no pátio. Aguarde apenas o colega chamar a gente aqui para o reboque, ok? Oxana 6258 está reautorizado para 3 mil pés. O ajuste no 0 no 5. Para 3 mil. Puta, Mike é com Mike? Prossiga. Mike Yank Mike. Ok, Mike Yank Mike. Para início do reboque. Sete, posicione a aeronave no través, inicialmente no través do gate 09. Para informação, temos um Airbus aí da companhia que vai parquear no 8. Posicione o tráfego no través do gate 9 e aguarde para prosseguir para a remota 12. Ok, no através do gate 9. Botão 3891, ingresse no pátio e fique atento ao reboque da aeronave da companhia. O tráfego deixará o gate 8 livre para o seu parqueamento. Controle para 08, estado 5, boa noite. 2295, boa noite, 5899. Sou Salvador, boa noite, objeto 5899, estabilizado LSTX 2 a 10, baixar o trabalho. 610, Fulcan de Bar. Bom dia, boa noite, 05, contato ao radar, suba para o nível 370. Subindo ao 370, voo no 805. Reduza para 2109. Reduza para 2109, 3600. Passando Timbro, Web 5899. 899 tem livre pouso, pista no 0, vento no 00 graus, uma centena com 08 nós. Livre pouso na pista no 0, 5899. Mais o tráfego da companhia parquear no gate 8, autorizado, prosseguir para a remota 12. Ok, ciente, aeronave da companhia já está estacionada no 8, seguiremos aqui para a remota número 3. Ciente. Gol no 606, completa a aproximação, chame a torre 1895, tem bom posto. 1895, obrigado. Igual 606, quando na aproximação, agora na pista livre, altímetro no 015. É, guardando, 606. 510 para 2000, 2109, 1902. 1714, está ciente da Bravo, com a melhor autorização, a gente está junto, 2. 7, agora já come, vou no 7 no 4. Controle 5452, transponder 3152. Certo, tem 3152, chame pronto, no portão 6. Chama lá, 3152. Para o nível 050. Já estacionado na remota 13, grato, boa noite. Gente, Mike, é com Mike, boa noite. 19, boa noite. Torres, Salvador, boa noite. Da 3600, final da 10. Já 3600, altímetro no 0 no 5, tá baixado travado? Deixa eu baixar travado. Já 3600, vento 1 no 0 graus, uma centena com 08 nós, tem livre pouso, pistão 0.